Mas pra acontecer comigo é grande, é muito grande. Cada promessa que eu tenho em Cristo é pouco, é muito pouco. Tem muito mais pra acontecer comigo. É grande, é muito grande. Cada promessa que eu tenho em Cristo. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, anjo que está aqui comigo. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, que está aqui comigo. Pequeno, muito pequeno, é o inimigo diante do Deus vivo. Gigante, muito gigante, é o anjo que está aqui comigo. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Ah! Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Agradeço ao Senhor mesmo essa noite.